já, ah, porque isso aí é assim mesmo. Computador, tem, é, tu sabe que, né, o microfone não é, né, uma coisa de 200, 300 pila, né. É, e o, né, computador da Xuxa aí, né, também. Ah, não culpa meu computador da Xuxa por isso, né? Ele é culpado por outras coisas, não por isso. Neilson, olha só, cara. Eu e o Márcio, a gente se conhece, cara, vai fazer 11 anos. 11 anos a gente se conhece pela internet. Ele também é aqui do Sul, mas a gente não se conhece pessoalmente. Somente, é. E é a primeira vez que a gente fala, assim, por áudio, assim. Ué, é verdade, né? Primeira vez, porque a gente sempre se conversou muito por texto. É, o Ragnarok não tinha, né, falas assim, né, por... Ah, não fala, não fala, não fala que a gente se conheceu no Ragnarok, o Nilson já vai... Na época não era tão ruim, né? Caramba, não ia falar nada! Caramba! Você está ouvindo MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Nilson Lopes. Vambora aí, dar um... A mão do QTE chega a tremer agora, querendo dar uns... apertar os botões. Referência aí, referência. Junto aqui conosco, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera, tamo aí de volta. Como não pode faltar, é nóis. Olha aí, olha aí. E agora um convidado nosso aqui, parceiro do MachineCast, ele, Márcio Carter Mariano. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Eu sou econômico, devo fazer o quê? Experiência, né? E agora ele, Spider! Ô, você tá doido? Não, pessoal, hoje não tem o Spider, infelizmente o Spider não vai estar aí, também não vai estar o Zupão, também não vai estar o Zu e também não vai estar a Tiziana, hoje é só nós. É, estão tudo jogando o Zeldin em HD deles. Pô, por que vocês falam mal do Zelda? Eu joguei esses dias e não achei nada de ruim. Eu não tô falando mal, cara, você não entendeu a zoeira, não. Né, passou batido. Passou. Referência. Vai ter que voltar uns 5 casts aí pra entender a referência. Tá bom. Bom, pessoal, como vocês já devem estar sabendo, hoje nós vamos falar sobre ele, o jogo Pica das Galáxias, né? O jogo mais amado aí da SEGA. Um dos, é... né? Um dos. É, um dos, mas eu acho que é o. Pelo menos pra mim é o. Que nada mais, nada menos de que Shenmue, né? Que na época eu dizia Shenmue. E aí eu fiquei sabendo, não sei como, não lembro agora, que o nome é Shenmue. E porque raios tem aquele E lá, a gente não sabe ainda, né, Márcio? É porque é japonês. Simples assim. Então, o que tem que é japonês? É, é? Porque japonês nunca, eles nunca conseguem pronunciar tudo que eles escrevem. Uai. É, isso é verdade. Como é que o japonês pronunciaria o nome do jogo, Nils? Shenmue! Certo, pessoal, então vamos para um recadinho da Desert Studio e já voltamos. Agora, o MachineCast está em parceria com a Desert Studio Produtora, um dos maiores estúdios do país, levando mais qualidade até você. Acesse www.desertstudio.com.br. É com vocês, Machines! Desert Studio Produtora. Ok, dados, recadinhos, então agora é hora dos nossos recadinhos. Pessoal, se vocês querem aí acompanhar o nosso conteúdo, entrem lá no Facebook, curtam a nossa página no Facebook, lá sempre tem os nossos conteúdos atualizados. Quando sai episódio, você fica sabendo pelo Facebook, caso você não assine o feed. E o endereço é facebook.com/ MachineCast é a página. E nós temos o grupo dos Machines também. Lá você fica sabendo com antecipação o episódio. Você toma spoiler dos episódios da segunda-feira. E o endereço é facebook.com/groups/machines. E para você que tem sistema iOS, entre no iTunes lá, dê o número de estrelas que você acha que a gente merece, compartilhe, comente, deixe a sua avaliação lá, que é muito importante para nos deixar em evidência, ok? Muito obrigado para você que manda e-mails pra gente, que manda comentários aí. E hoje eu acho que vai ter leitura de e-mails, né? Na última aí parece que não teve. Foi, né, o pessoal ficou meio que assim, não leram meu e-mail, não sei o que, não, mas dessa vez eu acho que vai ter, mas vamos esperar até o fim do episódio pra ter certeza, ok? Certo, de dados os recadinhos, então tá na hora de ir pra esse jogo maravilhoso aí, debulhar ele, certo, pessoal? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e vamos começar. Já, a gente já tava no hype já a semana toda aí pra falar. Eu, particularmente, já tava na pilha. Eu e o Márcio aí no Facebook o dia todo, e o Neis falando de morder a maçã. Mas, o que vocês não sabem aí, né? Ah, então quer dizer que todo mundo é fã, todo mundo jogou, todo mundo debulhou. Não, não é bem assim, né? Nós temos um amigo aqui entre nós. Que eu quis desfazer a amizade quando eu fiquei sabendo que nem jogou, nem... Mas, né, levando em consideração todo um trabalho, coisas incomuns que já passaram, sabe? Eu tive que relevar e deixar. E até convidei pra participar do cast pra ele dar o ponto de vista dele de pessoa que não conhece, que não jogou e que não sabe que bicho é esse, se vale a pena ou não chupar essa maçã. Maçã? Maçã? Tá legal! Então, Eduardo, diga-nos por que que tu não, nunca jogou o Shenmue. Cara, nunca me chamou atenção o jogo, não. Pera aí, deixa eu desligar o Eduardo aqui. Puta merda. Uai. Ah, não, por cara. Favor, puta merda. Nunca te chamou atenção? Sério, cara. Nunca me chamou atenção. Mas tu conhecia. Tu viu? Na época tu viu. Mas, Edu, pra chamar atenção a gente tem que jogar. Não, aí você já jogou Zelda. Não. Já joguei. Nilson. Tá. Desculpa, Nilson. Já joguei. Não precisa jogar pra chamar atenção. Tem jogos que a gente ia na locadora e escolhia só pela capinha do cartucho. É, ó. E era ruim. Já jogou que era ruim. Sim. Eu não tô falando que o jogo é bom ou que é ruim. Eu tô falando que ele nunca me chamou atenção. Sim, eu tô dizendo. O que eu quis dizer é que existem várias formas de te chamar atenção. Sim. Às vezes a gente. Pela revista, a gente vê umas páginas, umas fases do jogo na revista. Às vezes a gente vê a capinha do cartucho, a caixinha do cartucho. Uma pessoa fala pra ti do jogo, te chama atenção. Independente do... Pra te saber se tu vai gostar ou se tu não vai gostar, aí só jogando. É isso. Aí sim. Independente dele não ter se interessado pelo jogo, eu já vi muita gente falar isso que ele falou, mas nunca pegou o jogo pra jogar. Mas quando pegou o jogo e jogou, mudou de ideia. Entendeu? Ah, bom, mas enfim. Então, Eduardo, a gente vai... A nossa missão aqui é chegar no fim do cast e fazer com que tu queira comprar um Dreamcast e comprar o jogo. Não, aí já é demais. Olha. Aí o bicho já tá exagerando já. Cara, porque acha até razoavelmente barato um Dreamcast pra comprar. O jogo, não, eu não sei. Eu tava mostrando o Marcos os preços do Shenmue. Ele é bem caro, a versão cópia, mas você bota pra botar um emulador e jogar aí que ele roda perfeitamente, cara. Não no PC da Xuxa do Eduardo. Não mesmo. Nem isso. Até em PC, não, até em PCs ruins ele roda, cara. Ok. Porra, okay. Pô, ele rodou no meu, né? Olha aí. Uma vez eu rodei no meu antigo PC e o personagem não tinha os olhos. Aí também é foda, você quer rodar. Era oco. Então tá, pessoal, vamos começar aqui. Então, vamos começar pela, né? Vamos começar assim, como nós conhecemos Shenmue. E eu gostaria que o nosso colega e convidado iniciasse essa rodada. Márcio, diga pra gente, Márcio, como tu conheceu o Shenmue? Olha, faz muito tempo, né? E eu fiquei, desde que tu tinhas me falado que né, tinha convidado pra participar e tudo, eu fiquei tentando lembrar de onde eu comecei, de onde eu conheci esse jogo. Aí eu fiquei pensando, tá, eu tive Dreamcast, acho que 99, 2000, no máximo. Antes, né, do ano 2000, a gente seguia muita revista, porque não tinha muita internet, ou não tinha muita coisa na internet. E, ou foi isso, eu lembro que os jogos de Dreamcast eram muito fáceis de ser copiados, né? Tu baixava o jogo e botava no CD, e aquele GD-ROM que era, né, o sistema de onde, como o jogo era gravado, funcionava, eu acho que 99% das vezes funcionava no Dreamcast original. Não sei se existia Dreamcast pirata também, ou desbloqueado na época. Tinha. Então, tinha, eu acho, né, que... Sim, o Dreamcast já saiu praticamente desbloqueado, porque ele não tinha trava de... ele tinha trava de região, ele não tinha... Tipo assim, se você botasse um CD pirata nele, ele funcionava, entendeu? É. Ele não precisava de botar mod chip nem nada, só colocar o CD pirata e funcionava. Ok. É, eu me lembro, tá, minha cidade não é nada gigantesco, não é nenhum Porto Alegre, nem São Paulo. Então... Pois é, Márcio, eu pulei essa parte e eu gostaria de voltar rapidinho, antes de tu complementar. Claro. Convidado, então, nada mais justo que os nossos ouvintes te conhecerem aí. Então, te apresenta, por favor, desculpe ter pulado aí. Tá, te perdoo. Bom, meu nome é Márcio, né? Eu moro na cidade de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. E é hétero, e eu viu, sou... gente? É, também. Muito obrigado por lembrar desse detalhe, eu tinha completamente esquecido disso. É importantíssimo. Né? Todos os viados de Pelotas são homens, só o Márcio é uma exceção. Eu mesmo me garanto, meu, não posso falar sobre os outros, né? Sim, pois é. Vai que de repente tem onde Gravataí, né? Pelotas não fica tão longe assim. Gravataí é conhecida como a cidade das mulheres com as bundas bonitas. É, elas vêm pra cá e a gente se diverte. todo mundo rebolando bonito. Eita! Só bundinha. Eita! Então tá. Segue então, Márcio. Bom, então, né, eu sou gamer desde o Atari, eu tive um Atari, foi uma história muito curiosa, né, contando rapidamente, a minha mãe não queria me dar videogame porque achava que estragava a TV, aquilo que todo mundo já ouviu, né, e eu tinha uma bicicleta nova, então eu troquei essa bicicleta nova por um Atari que já devia ter acho que uns 5 anos, e eu muito feliz, né, lógico, o que eu quero com uma bicicleta, e dali começou. Eu passei pro Atari, depois tive o Super Nintendo, eu pulei a época do 8-bits, a não ser o Master System, mas o da Nintendo, né, o Nintendinho eu tive o Master System, depois então, eu tive... Então tu não pulou 8-bits, então? Não pulei o da Nintendo, né, Nintendo que me desculpe, mas não deu, né. Tá certo? Perdeu aí um fui... jogo, hein, cara. Puta, o Edu, o Edu, tu também teve Master, né, Edu? Eu também tive e foi Master. Olha nessa aí, época. Olha aí, ó. Eu tive aquele que já vinha com o Sonic na memória. Que tinha uma tampinha em cima que tu abria e botava o cartucho. É o Master System 3. Eu acho que era. E aí depois eu tive Mega Drive, Super Nintendo. Eu me lembro que eu ainda consegui um Sega CD. E aquele 32X que fazia uma torre em cima do... era como é que era o nome? Era um... Como é que era o nome do robô dos Power Rangers que esqueci? Megazord. Era um Megazord. Era um Megazord. Não, olha só. Ele não teve um NES, mas teve um 32X e um Sega CD que é totalmente muito difícil. Até naquela época era difícil de arrumar e era extremamente caro, cara. Olha aí. Minha cidade tinha uma loja onde se comprava essas coisas. Eles deviam ganhar um rodo de dinheiro, tipo, só comigo. Eu não sei se outras pessoas também compravam. Olha aí, assim, mano. Meta pra loja não fechar, vender uma unidade por ano. Aí o Márcio foi lá, comprou e garantiu que a loja não fechasse. Eu tentei fazer eles se manterem abertos. Eu não tive muito sucesso no futuro. Eles faliram junto com a SEGA, porque o Dreamcast foi o último que ele comprou lá. Exatamente. Eu terminei a minha hegemonia de consoles no Dreamcast. Ô, Márcio, não é tu que tem um primo que tu emprestou o Sega Saturn e até hoje ele não devolveu? Eu não sei em que mãos aquele Saturn foi para. Eu sei que não voltou para as minhas. Eu tenho uns joguinhos ali ainda, né? O Virtua Cop, se não me engano. E alguma coisa assim. Aquela coisa, tipo, a pessoa te rouba. Te rouba o teu carro e tu fica com a chave na mão. Era uma experiência muito parecida. Caraca, velho, nunca mais devolveu o Sega Saturn do cara. Rapaz, eu caçava o cara e pode ir até onde tá, mano. Tava ferrado, eu buscava desse. Nossa senhora. Bom, Márcio, mas e aí, voltando lá no Shenmue, como é que tu conheceu lá mesmo? Olha, eu não me lembro, eu tenho CDs aqui, mas eu me lembro que eu não comprei o original. Já era na época que a coisa, né, já a loja também já não estava em grandes condições, né, não tinha muita coisa. E aí eu comecei a baixar os jogos, a gente já, né, aqui já tinha internet mediamente decente, né. E daí eu comecei a baixar e eu me lembro, eu não sei de onde que eu tirei que aquele jogo era bom, que valia a pena ser jogado. E eu baixei, eu já gostava mais ou menos, né? Eu sempre gostei de RPGs, né? Apesar de que no Super Nintendo, no Mega Drive, né? Acho que eu não tive muito contato, né? Até como eu tava falando do Zelda, eu comecei a jogar o Zelda no emulador agora, né? Pode me colocar em praça pública e me bater com chicote e dar palavra na cabeça, porque não fez parte da minha experiência como criança. Então, olha aí. Mas eu não sei, teve alguma coisa que me chamou atenção nele, com certeza, e eu comecei a jogar e eu fiquei desesperado. Eu me lembro que na época eu tinha começado a aprender japonês, e eu tinha baixado exatamente a versão em japonês, felizmente, porque a tradução do... Pelo que eu descobri depois, a tradução do... A dublagem em inglês era péssima. Né? Cara, eu não senti muita diferença, não. É o cara assim... Não, deixa eu te falar assim. Eu não sabia na época, eu fiquei sabendo uns dias atrás, quando eu tava fazendo pesquisa, quando tu me falou que eu ia participar. Eu fui fazer pesquisa. Olha aí. Viu como é que é, Nilson, que faz dever de casa? Sim, mas... Ai, ai. Aí, para os ouvintes aí que não sabem, ó, o Márcio é que nem o Nilson, sabe japonês, é. Ah, sei japonês. Então, pra vamos rivalizar, vamos criar treta aqui, hein, Eduardo? Vamos criar treta. Ó, Márcio, como é que fala Shenmue em japonês? Não sei como fala, mas como se escreve é Shenmue. É assim? É assim. Ah, que chato. Ele é escrito Nilson Shenmue. É bem mais legal. Que tu queria que fosse chamado? É, como o Deus falou, Lixo. É muito mais divertido. Parece um samurai falando, tá ligado? Não é meu caso. Ai, ai, ai. Então tá, então o Márcio não lembra como foi que conheceu o Shenmue. Eu sei que foi uma experiência que valeu a pena. Ô, Márcio, eu sei o que chamou a atenção quando você viu o jogo. Eu acho que foi igual, foi os gráficos, cara. Que não existia nada na época que chegava perto dos gráficos de Shenmue, não é verdade? Cara, com certeza. Olha, aqueles jogos de quando eu passei do Mega Drive pro Sega CD, foi uma diferença muito grande. Quando tinha aqueles jogos maravilhosos, fodásticos de vídeo, né? Tipo, eu lembro que tinha alguns, eu tive dificuldade de encontrar eles aqui, mas tinha tipo o Sewer Shark, que tu andava naqueles, que era tipo um submarinozinho, uma navezinha, e que tu ia navegando ali, e era tudo em vídeo, e tu ia navegando tipo em túneis, e era tudo Quick Time Event, como se fosse um Quick Time Event. Tu apertava um botão, tu ia pra um lado, tu ia pra outro, sim. Ia desviando. 3DO era bastante desse jogo também, né? Na verdade, esse jogo aí se chama... Como é que era? Esqueci. Full Motion Videos? Eu acho que sim. Não, então... Mas eu sei que, ainda assim, na época, esses jogos já tinham... O gráfico deles, apesar de ser um vídeo horroroso na época... Pra época não era, mas agora já era uma coisa horrorosa. Tipo, 320x200, ficava com os pixels do tamanho da minha mão, mas... Né. Na TV de 29. 29? Nossa! Isso tá muito moderno pra TV de 29. Não, mas aí... Ué, mas aí lá que... na locadora onde eu jogava tinha uma TV de 29 pro 3DO. Ah, na 3DO ainda. Mas aí que tal, tá, o Shenmue vai fazer 17 anos, por mais que os gráficos dele aí sejam ultrapassados... Ainda hoje você pega e olha o gráfico e você fala, caramba, até hoje ainda tá bom o gráfico, cara. Como é que pode isso? É diferente, né, cara? É muito diferente. Ele quebrou barreiras, né? Sim, sim. Bom, então vamos dar seguimento aqui ao quadro. Vamos dar seguimento a essa pauta, a parte da pauta onde a gente conhece. Como a gente conheceu o jogo, Neilson, quer falar, Neilson? Sim, ou vai sim, eu primeiro? Vai sim. Lá, então. Fala aí. Bom, eu conheci o Shenmue na locadora, cara. Que na locadora tinha acabado de chegar, tinha só dois Dreamcast, o resto era tudo PlayStation. Aí, cara, o dono da locadora chegou, sempre mostrava as novidades, né, cara? Que ele trazia muitos jogos do Paraguai, né, cara? Rapaz, aí ele falou, rapaz, tem um jogo aqui que vocês vão ficar de boca aberta com os gráficos. Rapaz, foi dito e feito, cara. Na hora que ele botou o jogo e começou aquela apresentação lá, cara. Tipo, a apresentação em CG, cara, eu fiquei de boca aberta. Eu falei, ah, onde aparece a Shenmue, né? A Shenhua, você tá querendo dizer? Shenhua? É. Aí, não é Shenmue o nome dela? Não, pô, é Shenhua. Puta merda, caiu, explodiu a minha cabeça. Aí, cara, tipo, eu fiquei de boca aberta porque era até hoje essa CG ainda é linda, beleza. Aí eu falei, não, beleza, isso é uma CG. Aí quando o gráfico do jogo começou, eu falei, que isso, cara? Ainda tá igual? Que isso, bicho? Aí, tipo... Cara, mas só uma dúvida. Ah. Esse jogo, ele é mais antigo que o Onimusha 3? Muito mais, Edu. Muito mais. Onimusha é de PlayStation 2. E o Shenmue foi lançado. O Dreamcast foi lançado. Nem tinha PlayStation 2 ainda. PlayStation 2 foi em 2001, né, Nilson? PlayStation 2 saiu em 2000 no Japão e no finalzinho de 2000 nas Américas. Isso, e o Shenmue é de 2000 também, O Shenmue saiu em 2000. É, e o Onimusha, eu acho que. 2004? O Shenmue saiu em 2000, o americano. O japonês saiu em 29 de dezembro de 99. Mas o Onimusha é de 2009. Onimusha 3 é de 2004, Edu. 2004, tá. É, eu tava olhando começou os gráficos, aí veio um Ryu saindo correndo, quebrando... Pra encontrar, aí você sabe, né? Vou nem entrar em muitos detalhes, porque, cara, o que me impactou foi os gráficos. O que eu falei bem assim, cara, eu tenho que jogar esse jogo. Porque na época, e se passaram 5 anos depois, ainda não existia gráfico e batia de frente com o Shenmue. Parece que os caras tiraram até o que não tinha do Dreamcast. E eu fico mais besta que o 2 ainda é melhor ainda de gráfico, velho. Eu, na época, não reparei ainda se o 2 era melhor. O 2 é um pouca coisa melhor. É, não reparei, na época não reparei. Pouca coisa melhor. Então, aí tu conheceu na locadora, então. Conheci na locadora. Olha só. Então, agora, eu vou falar como é que eu conheci o Shenmue. E eu conheci através de um colega de trabalho. Na época eu trabalhava numa outra empresa que não é a mesma de hoje. E tinha um rapazinho, um colega meu lá, que a gente tinha Dreamcast casualmente. Eu não lembro como a gente descobriu que um tinha Dreamcast e o outro. Eu acho que era por causa que eu levava o memory card pra jogar no intervalo, tá ligado? VMU! Levava o VMU pra jogar no intervalo, jogava Street Fighter no intervalo. E aí ele viu, ah, tu também tem Dreamcast, isso aqui. Daí ele me emprestou o Shenmue, cara, me emprestou o jogo. Pai, eu fiquei fascinado com aquilo ali, cara. Foi assim que eu conheci. Eu nem esperava, não sabia o que esperar, porque eu não conhecia. Eu só tinha comprado o Dreamcast, eu não lembro por qual jogo, mas enfim, eu tinha... Todos os jogos bons eu tinha. E aí eu não conhecia o Shenmue. Aí ele me emprestou o jogo... Nossa senhora, olha, era algo fascinante. Edu, tu não sabe o que tu perdeu, cara. Se tu tivesse jogado na época, tu ia ser apaixonado. Não, mas até hoje, que quem nunca jogou, quando pega pra jogar, fala que perdeu muita coisa. Aí eu levei pra casa, joguei, e aí tive que devolver. Puta, e aí pra conseguir o jogo. Olha, como... Eu não lembro, eu acho que ele me emprestou pra me tirar uma cópia, cara. Eu não me lembro agora. Mas na época eu não tinha computador, eu não lembro como é que eu consegui. 4 GDs, maluco. Eu acho que eu comprei as mídias e ele gravou pra mim. Eu não lembro como eu consegui o jogo. Mas eu conheci assim, através desse amigo aí, que infelizmente eu perdi contato, isso já tem, né, milhões de anos. Já faz muito tempo. Tudo se perde com o passar do tempo, inclusive as pessoas. Verdade. E foi assim que eu conheci o Shenmue. Foi muito legal, a primeira impressão que eu tive foi maravilhosa e cativante. Bom, então vamos passar para a parte seguinte da nossa pauta, que é o jogo em si, né, gente? A história de Shenmue. Vocês sabiam que o Shenmue começou a ser produzido ainda para o Sega Saturn? Sabia, eu sabia. Isso aí eu ouvi uns boatos. Ele... Sabia, Márcio? Sabia. Ele... Tem alguma coisa pra falar a respeito disso? É que os gráficos eram... Bom, eram compatíveis com o Saturn. Sim. Eles... Parece que veio gravado em algum lugar. Veio gravado, tipo, os testes que eles tinham feito. Já com no início, quando eles estavam tentando programar o jogo pro Saturn. Antes deles fazerem o port pra Dreamcast. E, lógico, vai comparar com Dreamcast... Que tinha uma fluidez, né, no movimento do personagem, de todos os personagens, na verdade, né, no caminhar do personagem, não era uma coisa dura. A animação era muito bem feita, né, e tu via ali aquilo que eles tentaram fazer no Saturn. Não tinha hardware pra fazer uma coisa parecida. Como o Yu Suzuki queria fazer, não tinha como fazer ali. Isso, e o Yu Suzuki é o produtor do game, né? Ah, isso. E ele tava tentando realmente fazer no Saturn e ele não tinha. Realmente a máquina, eles não conseguiam botar todas as coisas que eles queriam, né? E ele já tava há muitos anos já trabalhando naquilo ali. Rapaz, foi a melhor decisão que eles tomaram, migrar do Saturn. Mas nem foi uma questão de decisão, Neilson. É porque, como a gente falou, a máquina não suportava. A máquina não suportava o jogo. Sim, cara. E aí demorou tanto pra fazer o jogo que eles tiveram que portar. Sim, entendeu? Sim. Eles não iam continuar pra lançar pro Saturn, já que o Saturn já tinha ido pro saco. Sim, sim. E, ainda um excesso de gasto que eles tiveram foi pra fazer esse port pro Dreamcast. Eles já tinham gasto, sabe, sei lá quanto, pra tentar enfiar aquilo ali tudo dentro de um console que não dava conta, né? Olha só, sim. Inclusive, nesse começo, quando eles começaram a falar de Shenmue, eu lembro até hoje tinha na revista, eles falavam assim que o Yuzuki falava muito que ele queria fazer um RPG do Virtual Fighter. Exatamente, do Akira, né? É, do Virtual Fighter do Akira. É aí, Akira, né? Era pra ser a história do Akira. Sim, né, aí como Fight. Foi evoluindo, ele viu que não ia dar certo, sei lá, e... Mas inclusive no Sega Saturn, os gráficos já são com Akira. Ainda, aliás, o personagem é o Akira, né? Não chegou a ser o... Não, é o Ryo, cara. É o Ryo. Não é... É o Ryo? É o Ryo. Tem vídeo. Tem certeza? Aham, tem vídeo deles aí no YouTube. Não, eu vi, mas eu achei que aquele era o Akira. Não. Eles são praticamente iguais. O Akira que você diz é o do filme? Não, do Virtual Fighter. O Akira do Virtual Fighter. É um jogo de luta da SEGA. Da SEGA, aham. No caso, é o personagem principal do jogo, né? Sim. É, e ele, um momento, ele queria fazer um jogo que ia se chamar Virtual Fighter RPG Akira Story, se não me engano, o nome do jogo. Isso. Ia contar a origem do Akira. Né? Isso mesmo. Ia contar a origem do Akira até ele entrar pro jogo do Virtual Fighter. Mas aí evoluiu e ele acabou mudando o personagem e se transformou o Ryo. Sim, aí. Ah. Aí o. Eu tava falando, aí quando surgiu as primeiras assim, imagens de Shenmue mesmo. E eu tenho até a revista ali, cara. Só não vou pegar agora porque tem uma. Até eu achar qual que é. Aí. Mostra, assim, uma matéria, eu acho, de quase duas páginas, só falando de Shenmue, o que dava pra fazer no jogo, que o jogo, você dava pra ver até a linha de expressão da mão, da palma da mão dos personagens. É, eu lembro disso, cara, dava pra ver as digitais, né? Não dá, você dá pra você ver as listras na mão do personagem, tudo, coisa que nem jogo hoje tem, tá? Nem jogo hoje tem. Eu lembro na época que o de revista, esses negócios, eles estavam falando desses detalhes do gráfico. Isso era uma coisa interessante que eu ficava imaginando, porque na época eu jogava Play 1. Sim. Então, eu lembrava muito das ceninhas, dos filminhos do Resident 2 e 3. Uhum. Chegava aquela hora que, tipo assim, os caras mexiam a mão era só os dedos, tudo colado, assim, quadradão, saca? Aqueles rostos sem expressão, que a boca não mexe, o olho não mexe, só mexe a cabeça inteira, quadradona. Sim. Saca? Então eu pegava, olhava e falava, cara, será que eles fizeram a mão que, tipo, mexe cada dedo separado? Sim. Deve ter ficado muito legal. Sim, era isso mesmo. Se mexe cada dedo, os dedos são perfeitos. E tem a unha, você vê a unha assim, ó. As listras dos dedos, que a gente tem tudinho. Até os cabelinhos, cara, você vê assim, ó. Sim. Aí, olha, cara. Olha, velho. É, aí o. Aí eu ficava lendo tal. Aí quando chegou no nome que eles davam pro jogo. Inclusive é um estilo que inventaram até hoje. Shenmue é o precursor do estilo e eu não vi nenhum jogo do mesmo estilo que Shenmue. O único jogo que chega mais perto é aquele. Como é que é? Yakuza. Yakuza, que não, Yakuza. E é mó fraco. Não chega nem aos pés, cara. É um sucessor espiritual, né? É. O nome do jogo, em sigla, ele ficava Free. Aí eu falei, Free? Que é isso? Aí botaram entre parênteses Full Reactive Eyes Entertainment. Quer dizer, você dava pra mexer em tudo que tinha no jogo. Você abria gaveta. Você abria tudo que tinha no jogo. Você interagia tudo que tinha no jogo, cara. Caixa de fósforo, qualquer coisa. É. Inclusive, Eduardo, um easter egg do jogo. Você, que o Nilson e o Márcio devem saber, é que e o jogo, a história, assim, Eduardo, só pra te localizar, o jogo passava em 1986, tá? A história. A história do jogo no Japão de 1986. Uhum. E então, a ambientação é toda daquela época, mas tinha um easter egg, quando tu entrava na sala da casa dele, tu ia na sala, na TV, tinha um armáriozinho embaixo da TV, tu abria, tinha um Sega Saturn ali. Tu pegava o Sega Saturn e tu poderia jogar o Sega Saturn, entendeu? Tinha, se eu não me engano, 4 jogos, né? Dentro do jogo, tu, com o teu personagem, tu jogava aqueles jogos no videogame. Claro que o videogame tava 10 anos adiantado cronologicamente com a história do jogo, mas pra gente, foda-se, entendeu? Então, tinha coisa assim, cara. Tu podia mexer em várias coisas. Tu abria os armários da casa. Olha, era fantástico, cara. Era muito bom. A ambientação, assim, era... Então, era... Os NPCs nunca falavam a mesma coisa. Você podia entrar... Você podia pegar... Passar um carinha agora do seu lado. Aí você falar com ele. Ele puxava a conversa. Beleza. Aí você vai em outro, ele vai falar outra coisa. Você vai em outra coisa. Nunca nenhum NPC vai falar uma coisa que o outro falou. Cara, eu ficava abismado com aquilo. Eu falei, bicho, e você vê as pessoas entrando no bar, abrindo o bar, abrindo suas lojas no horário certo. E outra coisa que a gente não... Isso, tinha história, tinha hora no jogo, exatamente. Sim, tinha dias e a noites. Hora do jogo é real. Se você, o cara falou, ó, o Ryo marcava com o cara, ó. É, 2 horas da tarde, me espera em tal lugar. Aí você, você tinha que esperar dar 2 horas certinho, hora de verdade. Você tinha que esperar passar as duas horas pra ir lá conversar com o cara com aquilo que você ia pegar, cara. Eu falava, caramba, que jogo... Nossa, esse jogo, puta merda, cara. Aí, cara, se tu quisesse aí, passar o tempo, aí, podia fazer outras coisas. Pra você passar o tempo, o que, que você ia na loja de fliperama jogar, jogar tinha fliperama? Tinha fliperama, exatamente, Eduardo. Tinha fliperama. Aí você podia, fliperama. Você podia ir. Você podia naquela loja de dar soco, ficar dando soco na paradinha. Era legal. Ficar conversando, legal. Ficar conversando com os NPCs pra pegar mais. Como é que fala? Pegar mais notícias do paradeiro. Dos caras que ele procurava, do pai dele. Isso. Bom, então, voltando lá pra história do jogo, né? O jogo já começa já com uma ação, né? Sim. Que é o seguinte, um cara, que assim, o Ryo é um personagem japonês, toda a história se passa ali na cidade japonesa, mas o Ryo vai correndo pra casa, não sei como ele ficou sabendo, mas ele chega em casa, lá no dojo do pai dele, o pai dele é um mestre de artes marciais, né? E tem um chinês lá, interrogando o pai dele, que ele quer qual era o nome daquilo? Era um medalhão? É o espelho do dragão, espelho. É o Dragon Mirror. Espelho, ele chamava de Mirror, né? É, o Mirror. É. E ele queria um espelho do dragão, que é tipo um amuleto, Eduardo. E esse chinês era o pica grossa das galáxias, né? Foda. Foda ele. O Lan Di, né? E Lan Di, exatamente, Lan Di. Então... teve uma tretinha ali, papapá, esse chinês deu um pau no pai dele, derrubou ele ali, e aí ele perguntou pelo espelho, pelo medalhão e coisa e tal, ele não queria entregar, aí o Landy ameaçou matar o filho dele, que era o Ryo, né? E se ele não entregasse o espelho, até que ele disse, ah, tá em tal lugar, o cara pegou o medalhão e vai embora. Eu não vou falar o que acontece ali pra não dar spoiler pra quem quiser jogar, enfim, acontecem uns eventos ali. E, vou ter que falar porque senão não vai ter como dar seguimento no objetivo da história do Ryo, né? Uhum. O pai dele, lutando com o Landy, morre, entendeu? Ele morre e aí o cara vai embora, o Ryo fica e ele, ali. E ele morre com o Hadouken, hein? Na verdade não é Hadouken, é só um movimento. É um, né? Golpe que se simula o Hadouken, não isso, é o Hadouken. Mas assim, falando do pai do Ryo, tu lembra como é que é o nome do pai do Ryo? Alguém lembra? Márcio Nilson? Rapaz. Eu lembro do sobrenome, que era Hazuki. Eu não lembro do nome do pai dele, não. Eu não lembro também o nome do pai dele. Não, é Ouá alguma coisa. Era quem? Não me lembro. Eu me lembro de alguma coisa de Ouá, eu sei que começa com O. Uhum. Bom, mas enfim, Eduardo, o pai do Ryo, ele foi inspirado em um personagem de Tokusatsu. Não é personagem, assim, o primeiro Kamen Rider, que o primeiro ator que fez o primeiro Kamen Rider, ele era tipo um mascote da SEGA na época, ele fazia vários comerciais e merchandising da SEGA. Então, em homenagem a ele, eles criaram esse, o pai do Ryo, o personagem, meio parecido com ele. Foi inspirado na figura pessoal dele, entendeu? Você tá querendo falar do Sega Sanshiro? Não sei se é o nome dele. É esse? É. Olha aí. Viu, Eduardo? Que massa, velho. Aí eles homenagearam ele com esse personagem, entendeu? E ele é bem parecido, inclusive. Cara, eu tenho uma ideia do jogo na cabeça, assim, eu imagino que o jogo seja meio estilão, tipo, precursor de GTA. Não. Não chega nesse, não passou ele nem tem, perto. Ele tem a característica de mundo aberto. Mas... ele foi um dos precursores disso. Né? Não, ele é o primeiro, ele é dos mais novos, ele é o primeiro jogo de mundo aberto, assim, cara. Sim, e ele deu... outra coisa que acontecia durante o jogo, Edu, é que a gente, andando pela cidade, às vezes acontecia alguns eventos, né? Aonde surgiram, se eu não me corrijam, se eu estiver enganado, aonde surgiu o Quick Time, né? Quick Event, né? Quick Time Event. O primeiro jogo a usar Quick Time Events foi Shenmue. Olha aí. Depois God of War usou até exaustão, né? Só que o Shenmue, ele usava o QuickTime Events só naquelas partes onde que o Ryo saía correndo, querendo pegar alguém. Aí ele tava correndo, querendo... Não, mas nas lutas também. Sim, só que nas lutas era mais pra finalizar. Ah, sim, isso. Porque... no início da luta e no final, né? Porque porque na luta, quando você lutava, a perspectiva ficava em 2D, assim, de lado. Sim. E ficava igual... Tipo Tekken. Não, ficava igual Virtual Fighter. Exato, isso. Ficava a perspectiva de lado, aí você. Aí até a jogabilidade mudava pra ficar pra essa perspectiva, pra você ficar mais fácil pra bater. Outra curiosidade é que o Ryo tinha vários golpes que eram, né, inspirados no Akira, né, do Virtua Fighter. Sim, ele lutava a mistura de karatê com jiu-jitsu, cara. Isso, é parecido com Akira, exatamente. É, porque o pai dele era samurai, né? Não, era mistura de karatê com jiu-jitsu e alguns golpes de... Sim, pois é, por isso que é samurai. Samurai. Eu sei, alguns golpes de, como é que fala, samurai naquele... Samurai de luta jiu-jitsu, né? Não, aquela outra arte japonesa... Judô. Judô. Isso. Golpe de agarrão. Sim. É o Ryu, mais ou menos. É o Akira. Quem conhece, quem jogou Virtual Fighter sabe que é os golpes do Akira lá. Bem parecidos. Bom, e daí dando seguimento na história do pai dele, né? Morreu ali no confronto. E qual é que era o objetivo do Ryu, então? Ir pra China enfrentar o Landi. Se vingar, né, Nils? Ele descobriu por que o pai dele... guardava tanto aquele espelho lá, que ele não sabia pra que a existência daquilo. Isso. E os espelhos eram gêmeos, que tinha o espelho da Fênix também, que só... Isso, tinha. No caso, tinha outro espelho, só que o Landi não sabia onde tava. Sim, tava só no segundo jogo que você vai saber disso mais profundo. E aí, o primeiro jogo, ele fica tudo... O primeiro jogo, ele se foca a se pegar... Ele fica igual o Batman ali, juntando informação pra ir atrás do Landi, né? Onde que o Landi tá. E ele descobre que o Landi foi pra China, foi pra Hong Kong. Lógico. E o jogo todo é isso. A gente passa uma boa parte do jogo tentando descobrir essas informações. E quando a gente descobre que ele vai pra China, o nosso objetivo é ir pra China. Como é que a gente vai pra China? De avião, de barco, enfim... E aí o que a gente faz? Tem que comprar passagem de avião. Se eu não me engano, Márcio, aconteceu isso, não é? A gente comprou uma passagem de avião e aí roubaram, não foi? Olha, eu não me lembro. Sim, eu me lembro que tu tinha que trabalhar um bocado pra mas o trabalhar era naquela... Você tinha que trabalhar no porto. Já era outro. Não, mas pra trabalhar já era na outra questão, daí já era passagem de barco, não era? Não. Você juntava o dinheiro pra comprar passagem de avião, os caras roubam dele, aí ele ganha... Aí você vai trabalhar no porto, aí os caras do porto dá uma passagem de navio pra ele. Ah, ele dá uma passagem. Ah, é isso. Então, o Eduardo, então ele tem que trabalhar, conseguir dinheiro pra poder viajar. A mãe dele, se não me engano, queria dar uma quantia que ela tinha lá guardada, uma coisa assim, não lembro agora se ela ajudou. A Inessan dava, acho que 500 ien, né? Ou 5 mil ien, uma coisa assim por dia pra ele. Tipo, olha uma só, mesada. Uma mesada, olha só. Por dia, puta merda. Né, cara? 500 ien, se não me engano, é um dólar. Bom. É a grana do lanche. Era 5 mil iens. Mas, assim, a parte mais legal do jogo, pra mim, além de toda essa questão dos eventos, outra coisa, né, Eduardo, tinha decisões que tu podia tomar durante o jogo também, né? Tipo os jogos da Telltale hoje, né, Nils? Sim, cara. Lembra disso? O Shenmue, ele foi precursor de quase todos... Por isso que eu falei. Tudo que tu vê, tudo que você vê hoje, de Shenmue. Foi tendo Shenmue, e Shenmue é o precursor. Tudo que você vê. Só que ele não usa isso... incessantemente pra te enjoar. Ele só usa nas partes essenciais mesmo. Exatamente. Então tu pode tomar decisões. Ah, tu quer fazer isso, tu quer fazer aquilo, né? E isso modifica coisas em redes durante o jogo ali. Sem falar de que às vezes tu tá. Tu anda por um lugar, tu vai pra outro, tu encontra um NPC, um personagem secundário que tu tem uma pequena interação. Alguém lembra o nome da namoradinha, ou quase namoradinha dele lá? Nozomi. Nozomi, é isso. Pá, era muito legal. Não assim, é namorada, era amiga de criança desde pequena. É, né? Amiga de infância. Ela que queria ser namorada. Mas ele é mó durão, né? Não quer ele nessa... é meio Yusuke, né? A Keiko sempre atrás e ele nunca dava bola, né? É mais ou menos assim. É bem estilo japonês, né? Isso. Não sei, japonês assim? É. Cara bem durão, assim, tipo, por que tu tá olhando pra minha cara? Não tô nem aí pra ti. Mas é mesmo. Então, assim, Eduardo, o jogo tinha 4 CDs. Na época, não era CD, como era o nome daquilo? GD. Era 4. Cada jogo, cada CD era uma parte diferente. Tudo dava uns 4 GB e pouco, quase 5 GB o jogo. Isso. Era 1.200 a mídia. Assim, sim. que cabia, mais ou menos. Interessante. Era bem legal, cara. Mas, Márcio, lembra mais alguma coisa da história relevante aí? Olha, pensando assim... Bom, relevante toda a história, é, né? Sim, sim. Tudo que tu fazia ali desde o momento que tu acordava... Sim. Que, aliás, tinha uma coisa muito curiosa, além de tu ter hora pra fazer tudo, tu tinha hora pra ir trabalhar, tu tinha hora pra, no caso, acordar era automático, né? Uh-huh. Mas tu tinha hora também pra ir dormir. É, eu dava 11 horas, se ele passasse, ele falava, minha mãe vai brigar comigo, aí pipocava fora. Aí, se você desse 11 horas e você não conseguisse chegar, apitava o relógio ficava apitando. Aí você chegava e já aparecia já no portão da casa dele, porque ele saía correndo feito louco pra 11 horas estar em casa. Que tecnicamente ele não era um adulto, eu acho. É, ele era... Pelo menos na idade legal do Japão, ele não era um adulto. Ele tinha 18 anos. Ele tava no colégio, tipo no ensino médio. Sim, então, mas ele não podia ir pra bar, se eu não me engano, ele não podia beber, uma coisa assim. Não, quando você entrava no bar, os carinhas falavam, o que você quer fazer aqui, seu punk? Não, eles não falavam nada, a primeira vez que ele entrou no bar, o cara serviu um copo de leite pra ele, lembra? Uh-huh. Ah, é mesmo. Sim, mas tem um bar lá que você tem que fazer pra zerar, você tem que entrar no bar, você tem que despistar pra entrar no bar. Só que a primeira vez que você vai lá, o cara fala bem assim, epa, você é muito novo pra vir aqui e... fica zoando, falando que ele é punk. Aí ele fala que não é. É, porque punk na época era roaceiro, o cara que era roaceiro, sim, né? Sim, na época era. Mas assim, Márcio, a parte do jogo assim que te chamava mais atenção, tu lembra qual é que é? Pois é, eu tô tentando me lembrar aqui, mas... Eu me lembro que as corridas de quando tu ia trabalhar, né, em vez de trabalhar, tu né, participava daquelas corridas de... Empilhadeira. De empilhadeira. Corrida de empilhadeira era massa pra você ganhar dinheiro, Sim. Ô Eduardo, só pra te imaginar, a gente trabalhava no porto. A gente ia todo dia pro porto de ônibus, chegava lá, a gente chegava 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, não lembro agora. Isso mesmo. A gente chegava todo dia, 8 horas da manhã, e às 9 horas tinha corrida de empilhadeira. Nossa. 10 empilhadeiras. Eles faziam um circuito no porto, e a gente corria, e aí... Olha, eu não lembro se eu consegui chegar em primeiro alguma vez. Eu acho que o máximo que eu consegui foi em segundo. Era muito difícil, cara, porque batia no gato e a empilhadeira parava. Tinha um gato passando no porto, e a empilhadeira parava quando batia no gato. Era doideira, muito legal. Véio. Era não muito era legal. GTA, né? Se fosse GTA, já atropelava o gado, atropelava as pessoas, fazia de tudo ali. É isso mesmo. Então daí tu chegava 8 horas, 9 horas tinha corrida de empilhadeira, tu trabalhava das 10 a meio-dia. Mas tu trabalhava mesmo. Você tinha o chefe dizia assim, pega essas caixas aqui. Tinha uma cota de cargas pra carregar de um lugar ao outro. Você dependendo tinha, de quanto tu carregava, tu ganhava um X. Tinha os galpão. É. Né, os galpões no porto, aí o cara dizia, ó, aquelas caixas lá, aquelas mercadorias lá, tal, tu leva pra tal porto, tal galpão, galpão 8, galpão 7, e o número dos galpões. E aí tu pegava empilhadeira, pegava a caixinha direitinho, tu tinha que largar lá no lugar direitinho, Tinha que fazer. Isso, tu que fazia, entendeu? Tu largava como tu achava que tava bom, coisa e tal, aí... Vira e mexe tinha um evento, assim, tipo, tinha uns carinha no porto que era de uma gangue, a Black Angels, uma coisa assim, não me lembro o nome da gangue. Uhum. Mad Angels, né? Mad Angels. É, uma coisa assim. Mad Angels. Eu sei que tinha muita coisa, eu vou dizer, tinha tipo americano, não tinha, geralmente as gangues eram de americanos, né? Aquele americano caracterizado pelo japonês, né, meio esquisito, que é sempre brigão, não sei o quê. Isso mesmo. Então eles estavam sempre arrumando confusão. Isso. E aí o coitadinho do Ryo ali fazendo um trabalhinho dele, os caras ficavam enchendo o saco, paravam ele, coisa e tal, e aí era o momento que dava os kick time event e depois tinha as batalhas, luta mesmo, aí tu lutava, 4, 5 caras, às vezes 5, 6, assim, sabe? E vá pau, aí terminava e tu voltava pro trabalho. Aí dava meio-dia, tu parava, tu tinha exatamente 2 horas ou 1 hora e meia, não lembro, gente, 2 horas, né? Do meio-dia às 2, né? Isso. 2 horas de intervalo, Eduardo. Tu almoçava, era muito legal, cara. Todo mundo sentado na beira do pier ali, com as suas marmitinhas frias, comendo. E aí o Ryo terminava de comer a comida. Às vezes ele não. Ele, Se eu não me engano, às vezes ele ficava triste com o que tinha de comida, não era? Ele olhava assim, já nada, né? Eu não me lembro agora. Não, ele comia, ficava conversando com os outros. Sim, mas se eu não me engano, às vezes parece que tinha... A comida não, ele não agradava, ele olhava, ficava fazia uma cara feia. Se eu não me engano, eu tenho isso na memória. Não. Aí ele comia, conversava um pouquinho com os parceiros dele e aí ele tinha intervalo livre. Cara, tinha um bar... E eu ficava o intervalo todinho jogando dardo. Vocês jogavam? Sim, ah, tinha um balá pra tacar dardo pra você ganhar os pontos. Era muito legal, cara, jogar dardo. E aí dava um intervalo, voltava a trabalhar. Daí tu trabalhava das 2 às 5 horas da tarde. Aí dava aqueles kick time event, coisa e tal. E algum de vocês lembra do Goro? Sim, do carinha fortão lá. Não, o Goro não era o carinha fortão. O Goro era aquele de roupa preta. Até que deu uma treta com o Ryo no começo, depois eles ficaram amigos, lembra? Rapaz, não... Ele falava assim, hey, bro! Aham. Eu lembro assim, eu lembro que no Pier, depois que você fazia os trabalhos, você, com aquele seu amigo de serviço, que era o mais próximo que ficava junto com ele, ele te ensinava um golpe lá. Era o Max, né? Ele te ensinava um gancho, fortão, que você depois usava e era muito bom esse golpe, cara. Ah, sim. Eu não lembro desse cara. Aí depois você encontrava também um carinha lá que lutava, que ele desafia ele, aí o Ryo vai, o carinha dá uma carta a ele, ele vai lá ao encontro do mestre dele, aí que você... Sim, que é um outro chinês, né? Sim, aí você começa... Aí esse aí já tô falando a parte que é depois dessa, né? Depois sim, do Pier. Que aí você já começa a parte que você começa a descobrir onde que os paradeiros, onde que tá o Landi. Aí isso, ele descobre, isso. Aí você vai pro... E como é que é o nome desse filho do chinês esse que... Cara, procurou? Eu não lembro, cara. Eu não lembro o nome dele. Lembra, Márcio? Não, que mesmo. Porque a história do Shenmue... Carinha é muito boa, cara. A história do Shenmue é muita coisa pra lembrar, muita cara. Muita coisa. É muita Sei coisa. Sei que tinha o Eduardo lá, tinha um outro chinês, que era um mestre chinês também... E ele tinha um filho que era discípulo dele e ele era meio que rival do Ryo, sabe? Às vezes eles lutavam assim, os dois, sabe? Inclusive tinha a parte da história que no Saturn ainda tinha um videozinho deles dois lutando que apareceu no jogo original depois. No Dreamcast também, eles aproveitaram essa parte. Muito legal. Sem dúvida, a parte que eu mais gosto do jogo é a parte do porto que a gente tem que trabalhar, cara. É a parte que eu mais gosto. Todo aquele arco ali dos Mad Enders também, que depois eles acabam sequestrando a... Como é o nome Nozumi. Da guria? A Nozumi, eles sequestram ela, aí tu vai lá de moto, lembra? Não, aquele jogo da moto era muito ruim, cara. Pai, eu detestava aquilo, quando tinha que passar aquela parte da moto. Rapaz, não tinha lembrava tempo aquilo, né? Final Fantasy VII? Hã? Não te lembrava do Final Fantasy VII? Ah, ali. Mas eu não gostava também daquela parte. Você tinha que acelerar rapidão pros caras não te pegar, cara. Sim, sim. Aí tu tinha tempo pra chegar, né? É, porque você tinha que salvar ela, né, cara? Isso. Eduardo, o jogo era muito inovador, cara. Tinha muita coisa que não tinha nos jogos atuais. E aí depois esse chinês que era rival do Ryo acabou ficando meio que parça dele. E durante o jogo, Eduardo, tu encontra vários personagens, mas muitos personagens que te ajudam. Sendo com informações, sendo com alguma coisa. Golpe, ensinando golpe ele. Ensinando golpes, cara. Tinha até um bêbado, um mendigo, que tu não dava nada por ele, entendeu? Mas tu ajudava o cara, tu dava comida, dava lanche, não sei o que, pagava refrigerante, não lembro agora. E teve uma hora que ele te ensinou um golpe, cara, porque ele também era tipo um mestre ali, meio que, né? Pô, no Japão, né, cara? Eu acho que até qualquer um é mestre. É que nem... No Japão todo mundo é mestre, cara. Tem os ricos que são mestres, até o mendigo aí é mestre. Aqui nos Estados Unidos até mendigo fala inglês. Sim. Bicho é besta. E aí esse chinesinho, certa hora ele começa a te ajudar, às vezes te dá uma informação, coisa e tal. E quem é que lembra do... Porra, esqueci o nome do cara. Aquele negãozinho que vendia cachorro quente, como é que era o nome dele? Ah, o cara que ensinava o golpe lá de capoeira, né? Isso, que ele lutava capoeira. Como é que é o nome dele? Ah, não lembro não. Acho que era Bob, cara. Era Bob, era, né? Bob, era Dogs Bob, uma era coisa Bob, assim, era se não me Bob. Engano, né? Era Bob. E Dog era o nome da lanchonete. É, Dogs Hot Bob, Dog, nome da lanchonete. É. Isso. E. Não, hot dog eu sei que é cachorro quente. Eu tô falando aqui o nome do trailer, ele tinha um trailer que era. Sim, ele ficava ouvindo hip hop. Hot dogs, bobs, uma coisa assim. Ele ficava ouvindo hip hop e toda vez que você conversava com ele, aí depois ele pega e te ensina esse golpe de capoeira. Ei, Ryo! Não sei o que, ele tinha um sotaquezinho assim, né? E aí ele ensinou, e eu me lembro que eu fiquei chateado. Teve uma hora que ele foi embora, né? Ele voltou pros Estados Unidos. Sim, né? Ele vai embora. Quando ele te ensina o último golpe, que é o Tornado Kick, não sei o que, né? Golpe Tornado, furacão, uma coisa assim. Uma coisa que a gente não falou ainda, que o jogo era, por exemplo, ia passando ia passando o tempo, janeiro, fevereiro, rapaz, aí começava as folhas cair, aí você via... Tinha as estações do ano, cara. Você viu o dia acabar e começar... Começava a chover do nada, igual de verdade, a nevar. A neve forte mesmo, você não podia nem sair de casa, de tão forte que era, cara. Cara, era um jogo... Caraca, não lembrava disso, cara. Era um jogo que a ambientação dele, nenhum jogo de hoje chega perto, cara. É por isso que eu falo que Shenmue é uma obra-prima, cara. Puta que pariu, o jogo é foda demais, realmente, cara. Realmente. Ele foi tratado pra ser uma obra-prima, tanto que né, gastaram tanto... Passaram muito não, mais ele, que qualquer. Pra qualquer... nós fãs, ele é uma obra-prima, cara. Entendeu? Ele é. Com certeza. Ele é. E muitas referências também, né, cara? Muita coisa legal no jogo. Inclusive, tu podia ligar também, né? Tu podia ligar pras pessoas, lembra? Sim, você ligava. Lugar, falar a senha, né? Tu discava pra alguém. Tu discava o número, Eduardo, naqueles telefones de É porque o Ryu tinha um caderninho de anotações. Gira. É, o Ryu tinha tinha uma agenda, né? É, tinha um caderninho de anotações que ele anotava pra não esquecer o nome das pessoas e os números de telefone. Aí você chegava na cabine telefônica ou na casa dele, botava moeda lá, aí começava a falar com a pessoa pra ele pegar as investigações que ele tava fazendo, né? Isso. Dos caras que ele e queria. O telefone era aquele que tu botava o dedo e girava. É, girava. Né? É. Bah, cara do céu, era muito foda. O que tu tá achando até o momento, Eduardo? Cara, é o que eu falei, não chamou atenção até agora não, cara. Porque, os elementos que vocês estão falando até agora são coisas que já foram vistas em outros jogos. Pode ser que nunca foi visto tudo junto numa coisa só. Já foram vistos em outros jogos? Na época? Na época talvez não existe. Outros separados, não em um só. Ô Edu, Primeiro que Shenmue foi precursor de quase todos os jogos que você conhece hoje em dia, cara. Não tem como, cara. Eu tô me baseando só em jogo até de Play 1. Tipo qual, por exemplo? Dá um exemplo aí. Uai, por exemplo, o negócio aí de pegar os telefones da galera, pegar os nomes, de fazer as ligações, não sei o quê. Tem um jogo de PlayStation 1 que é justamente esses negocinhos de você ficar investigando. É um jogo japonês. Aham. Pera aí, deixa eu tentar lembrar o nome dele aqui. Tá, e tu discava o número. Ou tu apertava o nome e discava automático? Não, você apertava o número, você colocava o número lá do negócio. Tu botava o número, manualmente, tu botava o dedo... Mas aí que tá, Edu, cara... Não, aparecia o painelzinho na tela, você escolhia os números. Não, aí que tá, o Shenmue apareceu o dedo dele em cima do telefone, você aperta aonde que você quer os números... E gira no analógico. No analógico, e outra coisa... Você ouve ele falando a conversa e atrás dele assim, aquela câmera vista de trás, entendeu? Vai se desenrolando e ele falando. Ele tudo ali, mexendo a boca, mexendo o olho, a expressão. Mas é questão entendeu? Gráfica, velho. Então, cara, mas eu... Pois é. Não tô falando questão gráfica, eu tô olhando, tipo, jogabilidade, conteúdo, esses negócios. Mas é a jogabilidade, velho. Porque por gráfico, velho, é natural que ele vai ser melhor do que o que tinha até então, porque é uma geração acima, saca? Mas a gente não tá falando de gráfico. O gráfico até poderia ser feio, mas a gente tá falando, assim, disso que... A interação. De poder fazer a interatividade, entendeu? Tu imagina uma coisa, uma coisa que eu me lembrei agora. Quando tu... Digamos num jogo novo, num jogo moderno, que tu explora o ambiente... Tu tá caminhando pra uma sala e tu vê um item em cima de uma mesa. É, qualquer item. tu te direciona pra mesa ali e aparece já na tela ali o que que é, não sei o que. Tipo Fallout ou alguma coisa assim. No Shenmue, tu tinha um botão ali no controle que tu apertava e tu dava um zoom, como se fosse tu olhar... Tu olhar fixo. Focar tua visão, tu olhava fixo naquilo ali e... Né, tu pegava na mão e girava. Girava pra ver o que que era. Dá pra ver em cima, embaixo, de lado, atrás. Entendeu? Você então, pegava o item e olhava ele do jeito que quisesse. E se fosse um item que você precisava, ele ia guardar no bolso. É. Diz qual é o jogo que tu podia fazer isso. Dessa forma toda e misturando esse monte de coisa, não. Mas... Exatamente, cara. Mas, você pegar o item e verificar as partes dele, não sei o que, o Resident já tinha. Não, com a mão não, Edu. Ele botava na mão, Edu. Edu, girava na mão. É a questão do gráfico, saca? Substituiu o menu pelo tempo real. Não, Edu, aí que tá. O cara tava com a parada na mão e ficava olhando assim. Pois é, igual a gente tá olhando. É isso que a gente tá falando da diferença, Edu. E outra coisa. No Resident Evil, era só o que te importava que tu podia fazer isso. E só o que fosse relevante pro jogo. Isso. Entendeu? E fora algumas fotinhos ali que era só easter egg e coisa e tal. No Shenmue, tu podia pegar, olha só. Tudo. Tá ligado quando tu vai num mercado, num shopping, e tem aquelas maquininhas com bichinho dentro de uma bolinha, que tu bota moedinha e pega pra ti, se tu quiser, Pokémon, qualquer coisa assim? Sim. No jogo tinha... Tu podia ficar infinitamente comprando aquilo ali, tu abria e o coisinho podia guardar contigo na tua bolsa. E vender depois pra pegar mais dinheiro. Se quisesse. Qual o jogo que tu podia fazer isso na época? Rapaz, não. Tu podia pegar o bichinho na mão, a miniatura do bichinho na mão e olhar ela se tu quisesse, entendeu? Não é a mesma coisa no Resident Evil, tu abre o inventário, vai lá e gira o inventário virtualmente. Não, ali é em tempo real, não é uma questão de gráfico. Não tinha nada. É óbvio que no Resident Evil não dava pra fazer, porque na época não tinha como. Não, e outra, né? Então ele é realmente precursor nisso, tu entende? Mas então o barato do jogo, então, era ficar só vendo as coisinhas. Não, além da história. Era a interatividade que tu tinha com tudo que tinha no mundo. Isso é um ponto. Isso é um ponto, porque, tipo, você... Era aquilo que eu te falei, não dava pra você ficar toda vez na história. Por quê? Porque tinha que esperar o tempo passar pra você ir lá fazer aquilo que você queria fazer. Mas não dá porque aquela hora é tal. E como a hora do jogo é a hora de verdade, você tem que esperar a hora passar. Aí você começava a ir fazer outras coisas, ir comprar boneco, jogar fliperama. Até dar hora pra você fazer as paradas, entendeu? Conversando com as pessoas. Pegando informação, isso. Isso, é. Tipo, tu deu o exemplo do Resident Evil pra um ponto... se no Resident Evil te dissesse assim, ó, tu tem pra te abrir essa porta é automática, volta daqui a meia hora. O que que tu ia ficar fazendo essa meia hora? Tu ia ficar parado na frente da porta, entendeu? Não ia ter nada pra fazer. No Shenmue, tu podia fazer o que quisesse, cara. Esse negócio de passagem de tempo e tudo, o Brave Fencer Musashi do Play 1 também já tinha. Aham, não, vários jogos tinham, né? Inclusive, eu acho que na época dos RPGs de Nintendo, coisa e tal, tudo bem, tinha. Fantástico. Mas assim, a liberdade que o Shenmue te dava pra muitas outras coisas era Edu, demais, cara. Qualquer item que você via, você dava pra pegar. Qualquer item. Podia ser um item que você não ia usar, é uma coisa inútil. Mas você falava, pô, eu quero ver aquilo ali. Você dava pra você ver. E outro jogo, nenhum jogo, nem hoje em dia dá, entendeu? Tá, o jogo, a parada tá ali, mas não dá pra você pegar, só dá pra você ver. Não dá pra você... ou, né, tu vê no inventário aí, que nem o Eduardo falou do Resident Evil. Pra dizer que não existe nenhum jogo moderno que faça isso, eu tava me lembrando de um vídeo que eu tava vendo esses dias, de um jogo que saiu no Steam faz um pouco de tempo, Firewatch, se não me engano. Nunca ouvi falar. É o único que eu vi até agora, que tu pega o item, e ele tem uma certa fluidez na animação, que é bem realista. Tu pega, por exemplo, um livro e tu olha como se tu estivesse realmente pegando aquele livro e olhando. Mas antes disso, tu vê, o jogo é de 2016, eu acho. E eu nunca tinha visto nada parecido até agora. Pois é. E há uma coisa que não foi usada... A gente tá batendo na tecla dessa parte da interação porque ela não foi muito usada desde então. Dificilmente os jogos usam esse tipo de coisa. Eu acho que é porque deve dar trabalho pra caralho, né? Dá muito trabalho, cara. Bom, então, continuando, e vocês sabiam, uma curiosidade aqui de meio aqui, que a única maneira de dar game over no jogo, vocês sabem como é que faz pra dar game over, não? Não. Sabe, quando não consegue fazer as coisas, ele volta, né, ao ponto inicial ali. Uhum. Enfim, se a gente não terminar o jogo até o dia 15 de abril de 87, o Landi descobre que o Miro, o espelho da Fênix, tá ali na casa dele, e ele volta pro Japão e vai lá pegar do Ryo. E aí dá game over. E aí não tem como voltar. Tem que começar tudo de novo. Ah, isso aí não sabia não, tá vendo? Dependendo do teu save, tu tem que começar tudo de novo. Dependendo de onde tá teu save, tu vai ter que começar o jogo todo de novo, sabia? Isso aí não sabia não. Sabia não. Que isso, velho? Esse é o segundo final. Isso aí eu não sabia não. Isso aí é o final secreto, né? É o final secreto. É o final secreto. Sabia, Marcio? Mas então é um final de jogo, né? É o segundo final, exatamente. Digamos assim, é o final ruim. Tipo assim, tu te trancou, tu não conseguiu fazer a porra do. Pô, mas você começa em janeiro. Hein, mas você começa em janeiro de 86, cara. Isso, isso. Se até 87 tu não conseguiu fazer, dá tempo do Landi descobrir. É. E outra coisa, o jogo, Eduardo, ele era pra ter, inicialmente, na época do Sega Saturn, 11 capítulos. 16. 11. Era pra ser 16. Pera aí, Nilson. Na época do Sega Saturn era pra ter 11 capítulos. Sim. Ah, sim. E aí, depois, quando eles migraram pro Dreamcast, eles aumentaram pra 16. Resolveram não, eles aumentaram pra 16. Teria 16 capítulos. 16 jogos, no caso, né? E não, o Shenmue 1 foi só um capítulo. O primeiro capítulo foi o Shenmue 1. Yeah. Shenmue 1. O Shenmue 2, que também saiu pra Dreamcast e saiu pra Xbox depois, é o capítulo 3, 4 e 5. O capítulo 2 eles pularam. O capítulo 2 passaria dentro do barco, que era o trajeto do Japão pra China. Sim, que é o começo do 2. É, na verdade, é o começo do 2 é o 3. É uma só cutscene, só aparece o barco vindo e você exatamente. Saindo. Exatamente. O capítulo 2, 3 e 4 é o que se passa no Shenmue 2. O capítulo 2 é aquela parte do barco, né? O jogo se passaria todo naquela parte da viagem dele, né? De barco pra China. Só que eles pularam essa parte e foram direto pro capítulo 3. Se o próximo aí, que pra quem não sabe, vai ter o Shenmue 3, né? Uhum. Se vai ser do 6, 7, 8, 9, 10 até o 16, aí vai saber, né? Acho que não, cara. É, mas voltando ali no Shenmue 1, o que cativava a gente no jogo? Além de toda essa liberdade que a gente tinha no jogo, os gráficos que eram maravilhosos, trilha sonora era fenomenal, fantástica, fenomenal, tão importante quanto o resto todos. Eu sei que a trilha daquela musiquinha básica, né, a principal do jogo, foi uma orquestra filarmônica, se não me engano, em Tóquio. Isso, né? Isso. Um dos envolvidos na trilha, o Eduardo, do Shenmue, o nome dele é o Yuzo Koshiro. Né? Ele é um... Yuzo Koshiro pera também, pera aí, Nilson. Calma, Nilson. Calma. Olha só, Eduardo, só pra te ver como o cara é pica das galáxias, o Yuzo Koshiro, que participou da produção da trilha sonora do Shenmue, que é uma das mais fantásticas de todas, ele é responsável por um jogo que tu conhece bem. Fala aí, Nilson, qual é o jogo? Streets of Rage. Olha aí. Streets of Rage, Shinobi. Isso aí não quer dizer nada pra ti, né, Eduardo? Oi? Isso aí não quer dizer nada pra ti. Não, velho, tipo, Streets of Rage eu joguei, mas não joguei, eu joguei pouco, saca, não joguei tanto. Igual quando a gente, no cast que a gente falou lá do... Sim. Qual que foi o cast aí? Dois. Igual a gente falou lá no cast 2, que a gente falou do Streets of Rage, Eu joguei, mas joguei pouco. Não é aquela coisa que ficou marcado, saca? Sim, sim. Bom, então, pra quem é fã de Street of Rage, sabe que a trilha de Street of Rage, o Felipe deve estar ouvindo aí, Felipe Zu, é fanático pela trilha sonora de Street of Rage, é foda mesmo. E o Yosuke, e o... Uso Koshiro. Uso Kojiro. Koshiro, é Koshiro, né? Koshiro. Koshiro. O Yuzo Koshiro, né, é um produtor também da trilha sonora, é um dos produtores da trilha sonora de Street of Rage, também participou aí da trilha sonora de Shenmue, que é simplesmente fantástica, né, cara? É outra obra-prima, é... Não, esse cara, tudo que ele bota a mão, cara... É fantástico, realmente. E outra coisa que é fantástica no Shenmue é o enredo. A história é sensacional. A história é massa, só que muita gente fala que é clichê. É clichê, sim. Mas a história é massa, cara. É uma história massa, cara. Que ela vai seguindo, vai se colando. Que você fala, você cada vez quer saber mais o que aconteceu e vai indo. Isso. E as adversidades que acontecem durante o jogo pra te chegar no final. E eu, na época que eu terminei o Shenmue 1, eu achava que Landia ia ser o último chefão, né? E no fim não era, era aquele cara meio... aquele dos dentes podres, que eu não lembro o nome daquele cara, aquele cara maldito, que a primeira vez ele derrota a gente lá no fliperama, lembra? Sim, porque ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido e não dá pra você bater nele. Aí o Ryo aprende com o veinho lá do chinês, lembra? Isso, eu lembro, né? Então. Cara, vocês comentaram aí no começo que ele teria o nome de RPG, seria um jogo lá do personagem. Sim. De RPG. Sim. A versão dele final em Shenmue tem essa característica de RPG também? De desenvolver personagem, não. Não. O Ryo que tem no início vai ser o mesmo Ryo que termina. Não, mas ele tem, porque ele... Ele tem a árvore de habilidades, né? Não. Ele tem a árvore de habilidades e cada vez que você vai usando os golpes, vai aumentando de nível. Só isso que tem de RPG, mais nada. Isso. Tipo, você usa o golpe uma vez, se você usar mais de 10, 15 vezes, ele fica tão especialista no golpe, que o golpe vai tirar... Por exemplo, a primeira vez que você usa, o golpe tira pouca energia. De tanto você usar ele, duas, três vezes que você acerta no personagem, você desmaia o cara, de tão forte que ele tá no golpe, cara. Entendeu? Porque a barra do nível do golpe já tá muito forte, ou já tá no máximo. E vocês lembram que aparecia, como é que dava o golpe no VMU? Sim, aparecia embaixo no VMU, como é que fazia. Isso, era legal essa interatividade, eu gostava disso. Apesar de que eu acho que eles podiam ter... Lógico, que era uma coisa óbvia, né? Colocar os golpes ali pra facilitar, né? Tu olha pro controle, tu aperta os botões, ficava tudo no visual ali. Mas eu acho que tiveram outros jogos que, não sei, talvez tivesse... Pela grandiosidade do jogo, eles podiam ter aproveitado um pouco mais o VMU. Ah, sim, pois é, mas já, de repente tinha tanta coisa, né? Isso foi um port também, né, do Saturn, que não tinha, de repente só faltou tempo pra implantar mais esse detalhe. A única coisa que eu achava o Ryo, ele era muito, além dele ser um personagem muito quieto, ele era forte, dedicado, ele confiava muito nas pessoas, não tem? Ele botava muita fé nas pessoas porque ele era muito ingênuo. Isso. Ele era jovem, né? Aí ele se estrepava mesmo. Ele parecia um nerdão mesmo, sinistro, não tem? Nerdzão ele. Mas pra mim, vamos entrar na parte agora dos pontos marcantes do jogo. Pra mim, a parte mais fantástica do jogo é a penúltima batalha do jogo, que é quando ele vai enfrentar lá a gangue dos Mad Angels, lá, se não me engano, era o nome da gangue. Que ele, mais o chinês, aquele parceiro dele lá, enfrentam 70 personagens. São 70 de uma vez só, rapaz, aquela parte. 70 de uma vez só, aquela, cara, aquela parte. Você lembra que eu falei agora e há pouco que você tinha que evoluir seus golpes? Isso. Então, essa parte, se você não evoluísse os golpes lá, cara, você chegava aí, seus golpes não arrancava nada de energia, e eles, 3, 4 balão que te dava, você morria, cara. Uh-huh. Que o carinha te ajudava, ele te ajudava, mas era tanto cara, que você falava, você tinha que derrubar eles logo, não tem? Bater ele logo, derrubar logo, rapidinho no chão. Sim, e aí de vez em quando vinham uns carinha um pouco mais fortes, uh-huh, né? Isso. Era foda. Imagina, 70. 70. Quando eu ouvi, eu acho que numa revista, você vai ter que derrotar 70 personagens. Puta que pariu. Eu louco que chegasse essa parte. Realmente foi muito foda essa parte. Essa parte é eletrizante, essa parte. Muito massa mesmo. Essa parte é a melhor mesmo, cara. É, muito boa. E pra ti, Márcio? Olha, tô tentando lembrar dessa parte, interessante. Não que... lembra dessa parte? É o finalzinho, cara. É o final, antes quando ele sai do porto. Pois é, quando tu falou nessa parte do chinês, esse que ajuda, eu me lembrei que os dois se juntam pra... Porque afinal é o pai, é ele e o pai dele que dão a passagem, né, pro... Isso, pro no fim das contas China. É. Mas eu até nem me lembrava que era tanta gente assim, China. Interessante. Eu não posso dizer que eu não me ligava muito na parte das lutas, porque na época eu gostava dessa parte também, né? Sim, não, era legal. Tudo era legal. É, com certeza. Tem jogo que tu joga, às vezes, que tu quer ver só os vídeos do jogo, tu nem quer jogar, tu fica bravo quando tu tá jogando. Por exemplo, hoje em dia, eu vivi isso com o Injustice e com o Mortal Kombat 9. Eu queria mais ver a história do que jogar. Quando tinha que jogar, era chato. Eu queria ver a história. Tem outros jogos que tu quer jogar e tu não quer ver a porra da história. E fica dando aquelas cutscenes enormes lá que tu não, quer o Shenmue, ver, tu quer jogar. E o Shenmue engloba isso tudo. Tudo. Tu chega nas cutscenes e tu quer ver, cara. Se tu tiver que ver de novo, tu vê de boa. Os Quick Time Event não são chatos, eles são legais, cara. E sim. Pode... Porque ele não abusa, né, cara, do Quick Time Event. Ele não abusa, não é toda hora. E as lutas são legais, cara. Quando chega na hora da luta, oba... Tu até se senta melhor no sofá pra parte das lutas. E tudo, trabalhar é legal, passar o tempo é legal. Tanto que tu não se estressa com o jogo. Hein? Só tinha uma coisa que não era legal. Olha aí. Era olha quando aí. Quando ele se encontrava com a Nozomi. E tu via que a Nozomi tava interessada nele e eu ficava pensando, pô, guria, ele tá bonito, por que não muita coisa ali? Exato. Ele ficava naquela, eu quero me vingar. É porque ele via ela como uma amiga, cara. Ela não via ela como namorada, cara. Exato. Eu lembro de uma parte lá no porto, que ela vai com uma amiga dela lá no porto pra falar com ele. E aí eles tiram fotos, lembra? Uh-huh. Ele tira duas fotos ele tira. E aí, uma foto que eles estão distante, daí a amiga diz, chega perto, não sei o quê. Aí eles batem outra foto com os dois bem juntinho. E aí tu pode escolher qual foto que tu quer e a outra vai ficar com ela. E aí se tu escolhe a melhor foto, que no caso é aquela que eles estão juntinho, quando ela olha a foto dos dois separados, ela não gosta, ela fica com uma cara feia. Lembra disso? Você lembra disso? Aham. Ah, é muito legal, cara. Isso é outra questão de interatividade que tu podia fazer. Exatamente. Uma curiosidade que eu tenho, cara, é que eu fiz isso. Não tem um mercadinho lá do... que tem lá no jogo? Se você vencer o torneio, do sorteio do mercadinho, você ganha um monte de jogo do Sega Saturn pra jogar em casa. Olha aí, eu não lembro dessa aí, cara. Olha só. É massa, bicho. Né? Cara... Uma coisa, o Shenmue, a minha versão do jogo era americana. Então ele tinha a dublagem americana e a legenda em americana. Eu não sei, não sabia na época, sabia menos ainda, e ainda continuo sem saber nada de inglês. Nem português eu sei direito, mas enfim. A minha memória do jogo é tão boa, tão agradável, que é como se eu soubesse cada palavra que eles conversavam, o enredo da história e, sabe, tipo assim, tu tem que ir tal lugar, como se eu soubesse realmente o que eles falavam pra mim. Eu tenho a impressão que eu vi eles falando e eu entendendo o que eles falavam, entendeu? E eu zerei o jogo, sem revista, sem nada. Não, zerei... Só pela intuição, realmente, mais ou menos... A versão que eu joguei, ela era... Os bonecos falavam em japonês, mas o texto... E inglês. O texto e tudo que tinha no jogo era em inglês, cara. Uhum. Só que só... O teu era todo japonês, não é? As falas eram em japonês. É, o meu eu me lembro que era que ele era dublado em japonês. E tinha... Ele dava pra tu escolher a legenda entre inglês e japonês. Dava pra escolher. Dava pra escolher. Tanto que às vezes eu começava jogando japonês, jogando inglês. Aí eu tentava repetir, tipo cutscenes ou alguma coisa assim. E aí eu ia ver o texto em japonês pra fazer a comparação. Eu tava aprendendo ainda na época. Sim, olha só. Legal. Eu tive duas... Tem duas coisas que eu... Que tu tava falando em curiosidades. Tem duas coisas que eu me lembrei. Opa! Uma delas foi o nome do jogo. Eu tive curiosidade de perguntar, de procurar... Por que a diferença do japonês ser escrito Shenmue e a gente já conhecia, né, ele como Shenmue? E eu acabei descobrindo que o nome Shenmue, ele significa... É árvore da vida, né, ou uma coisa assim. Ah. Que tinha a ver com aquela árvore que no 2 a gente se encontra com a Shenhua. Olha aí, olha aí. Olha só. E a outra coisa eu me esqueci. Eu deveria começar a anotar essas coisas mesmo. Né? Uma coisa interessante, Eduardo, que dava pra fazer no jogo, que também eu não lembro de nenhum outro jogo, pode ser que eu esteja enganado, tu podia usar o teu save do primeiro jogo no segundo jogo. Sim. Tudo que você tinha, seus golpes, tudo aperfeiçoado, já no 2 já vinha... Já, os itens... Já, dos itens já vinha tudo full já, cara. É. Sim, item, dinheiro, tudo, tu podia levar pro segundo jogo. Basta ter o save. Cara, que foda. Eu acho que antes eu não me lembro de ter uma coisa no Play 1, pelo menos. Eu não lembro de ter nada assim não, que você aproveitasse o save do jogo anterior. É, não lembro também. Pode ser que exista, mas não. No Play 2 tem. No PlayStation 2 tem. Pois é. Mas vamos contar que o Dreamcast fazia. E faria competição, chegou a fazer até com o Play 2, né? Sim, é da mesma geração. Eu tenho uma curiosidade pra falar. Na época que. Depois que o Dreamcast não conseguiu segurar. A Sega não se conseguiu e virou uma soft house e parou de fazer hardware. Aí chegaram numa entrevista com o Yuzuki e perguntaram por que a Sega tava fazendo vários jogos pro PlayStation 2, tava ganhando um rio de dinheiro com o PlayStation 2, porque ela tava portando todos os jogos que tinha do Dreamcast pra lá. E aí perguntaram por que não faziam Shenmue pro PlayStation 2. O Yuzuki, ele foi meio ousado, cara. Ele chegou e falou bem assim, cara... A gente não conseguia... Não vamos conseguir portar o Shenmue... Foi antes de sair o Shenmue pro Xbox, ô Marcos. Uh-huh. Eles falaram que ele não conseguia porque as texturas que o Shenmue tinha não caberiam no PlayStation 2. E é verdade, porque a memória de vídeo do PlayStation 2 são 8 MB de vídeo. E a do Dreamcast é 24. Por isso que o Dreamcast era muito mais poderoso em gráfico do que o PlayStation 2. Isso. O PlayStation 2 barrava o Dreamcast em questão de mídia, porque era DVD. Mas em questão de gráfico ele tomava uma surra, cara. Dá até dó. Pois é. Outra curiosidade que eu lembrei agora é que o Shenmue, durante muito tempo, ele foi o jogo mais caro já criado para videogame. Sim. Na época, ele foi gasto um total de 47 milhões de dólares para criar. Diz o Suzuki que nem tudo era para produção do jogo, né? Que o marketing também estava envolvido, mas... Sem enfim. Contar que parte da produção do 2 está incluída nesse valor, né? Não sei. Isso eu não sei. Eu tô falando do 1. Foi que eu encontrei, dando uma olhada. Olha aí. E o 1, Eduardo, só pra te ter uma ideia, ele é tão fantástico, mas ele é um fracasso comercial. Ele é considerado um fracasso comercial pelo seguinte: pro jogo dar algum lucro pra Sega, ele deveria... Cada dono de Dreamcast deveria comprar dois jogos... Pra poder dar lucro pra Sega. Duas cópias. Imagina. Ele vendeu até bem, ele vendeu um. E eu e o Neilson, tinha pirata, aí fudeu. Não, alguém ia ter que comprar quatro. Não, no Brasil. Não, no Brasil todo mundo tinha pirata, cara. Ninguém tinha original naquela época, não. Pois é. E o pior que além de ele ter. Ele vendeu quase 2 milhões de cópias, não deu nem. E tipo, nas críticas, ele não tinha. As notas foram tudo altas, não tem nota baixa de Shenmue. Uhum. Só que. Só que economicamente ele foi um fracasso. O jogo em si é uma obra-prima, o gráfico, tudo, o jogo é bom. Mas o jogo não vendeu. Foi gasto. O jogo não vendeu, entendeu? Ele é um bom jogo, mas não vendeu. Ele tirou notas altas, né, em revistas, mas não vendeu. Até porque o Dreamcast também não vendeu tanto, né, Eduardo? Não, o Dreamcast vendeu quase 11 milhões de cópias. Também, o jogo também é considerado um fracasso econômico, porque deu prejuízo, né? Não deu lucro. Sim, porque tu imagina, tu tem uma ideia mirabolante na cabeça sobre uma coisa que, né, por exemplo, um jogo que tu quer criar. Ela. É. E tu tem uma empresa como a SEGA que tem rios de dinheiro pra jogar na tua ideia. Diz, tá, né? Chega pra equipe dele, ó, vamos à loucura. Vocês façam, né, o que vocês podem pra fazer. Vocês têm capacidade de fazer e o dinheiro a gente vê depois. Mas vocês sabem que o começo do fim foi quando ela financiou o Shenmue. Porque ela botou, ela botou a fé toda no Shenmue. Que pra ser um grande jogo e vender muito, foi sim um grande jogo, mas não vendeu o que eles queriam. Isso. E acabou com a SEGA. Não foi o Dreamcast que acabou com a SEGA. Porque o Dreamcast, ele ainda salvou a SEGA. Porque ele, logo de começo, ele vendeu muito. A SEGA decidiu acabar com o Dreamcast porque ela quis. Não foi porque o Dreamcast estava vendendo pouco. Foi porque o PlayStation 2, ele vendeu, ele já chegou vendendo muito mais, entendeu? Sim, é. E a galera... isso com 2 anos antes, né? O Dreamcast foi lançado 2 anos antes. 2 anos antes. E PlayStation 2. E com 2 anos e meio, ela vendeu 11 milhões de cópias. Vendeu mais que o Wii U. O Wii U acho que não tem nem 10 mil. Tem nem 10 milhões. Eu acho que não tem, não. Pois é. Aí o cara vai me falar que o console é... vai se ferrar, rapaz. Bom, gente, eu acho que é isso aí, né? Fica aí os nossos relatos aí sobre Shenmue. Vamos às considerações finais. Eu gostaria aqui de deixar a minha consideração final dizendo que Shenmue, pra mim, é o melhor jogo já lançado da história dos videogames. Pra mim é um dos melhores. Eu abriria a mão de jogar qualquer outro jogo pra jogar Shenmue. Pra mim é o meu jogo favorito, é o jogo da minha vida. Dreamcast pra mim também é o console da minha vida, foi o melhor console, tanto que eu tive 2. E Shenmue também. Eu tô aí me segurando pra não gastar uma fortuna pra comprar o Shenmue 2 aí, que infelizmente na época eu não consegui terminar. E eu gostaria de terminar essa obra-prima aí dos games. Certo? Neilson? Pô, o Shenmue, cara, é um jogo que, como a gente falou aí, foi um divisor de águas, foi o inventor do estilo aí que não tem muito jogo, não deu continuidade a ele. Mas ele é um jogo que você tem que dar uma chance. Quem nunca jogou tem que dar uma chance. Até vi aí, antes da gente fazer o episódio aqui, a galera aí falando no Alvanista, que nunca tinha jogado o jogo, falaram assim, pô, por que você nunca me apresentou esse jogo? Tal, pô, um dos melhores jogos que eu já joguei, mas a gente sempre... Pois é, né, Neus? Casualmente, hoje que nós íamos gravar, o pessoal começou a postar vários jogos. Parece que já sabia, entendeu? Uh-huh, uh-huh. Eu vi o carinha ali falando com o outro, pô, por que você não apresentou esse jogo antes, cara? Pô, que jogão... É isso que os caras, porque os caras nunca jogou, nunca deu o crédito pra pegar o jogo e jogar. E o cara viu que... É o poder da influência. Não, cara. É a influência do pensamento, saca? Foi mentalizado o negócio, foi espalhando. Não vem de onda, não. O jogo é bom. É justamente onda, velho. Onda de pensamento, saca? Não, o Eduardo tá falando sobre a relação da gente falar do cast e... E a galera falar ao mesmo tempo na rede. Isso. Sim, mas eles falaram antes, já tava falando antes. Então, é porque a gente já tava planejando isso mentalmente, já foi gerando um efeito onda de pensamento que foi espalhando e ganhou grandes proporções, entendeu? É isso aí, conclui nisso. Não, é isso mesmo, cara, que porra, um jogo divisor de águas, né, cara? Você não jogou, joga, deu uma chance o jogo. Não vai se arrepender. Tem uma trilha maravilhosa, jogabilidade maravilhosa. O gráfico até hoje ainda é muito bom. É bom. Entendeu? E, cara, dá uma chance, cara, pra você jogar, cara. O que mais chama atenção no gráfico, pra quem nunca jogou, eu vou dizer. Porque é o seguinte, entrou 16 bits pra trás, 2D. Era o que dominava 2D. Chegou o PlayStation 2, é aquele 3D meio... O PlayStation 1 é meio quadradinho, assim, sabe? Meio estranho. É o começo do 3D, né, cara? É. E aí, quando vem o Play 2 pra cima, aí é outra coisa. E o Dreamcast é entre esses pontos. Então ele é realmente, ele é diferente. Chama atenção porque ele é muito diferente. Se tu olhar o gráfico, tu vai achar diferente. Não vai chamar muita atenção. Certo, Neil? Você é isso? Certo. Márcio! Olha, eu começaria, como vocês disseram, eu diria pra todo mundo que gosta desse tipo de jogo, né? Faça o que puder pra conseguir ter essa experiência. Eu acredito que boa parte desse, né, em parte eu me coloco junto com o Edu, porque tem a parte da nostalgia que a gente sente, né? Uma época que não existia tanta coisa como existe hoje. Mas o Márcio, ele é uma, como se dizer assim, um Shenmue, ele é um jogo que se você só encontra a experiência naquele jogo. Com certeza. Você não encontra em lugar nenhum. A gente não é nostalgia. A gente tá falando que o jogo não. É o que eu é, não, cara. Eu não digo que seja só a nostalgia, mas a nostalgia é um elemento que nos ajuda a gostar muito mais do jogo todo. A história, a interatividade, a animação, a música. Sim. Mais ou menos assim como a gente gostava dos Tokusatsu na época. Só que o Shenmue, se você voltar pra jogar, você vai ver que era tudo aquilo que tá na sua cabeça e mais. Cara, eu tô com vontade de jogar de novo. Faz bom tempo. E mais. Eu gostaria de relembrar toda aquela história que já faz tempo que eu joguei, que muita coisa eu já me esqueci. A gente também joga tanta coisa, que hoje em dia a gente tem tanta história, que às vezes até não importa tanto, que a gente gostaria de voltar aquilo ali. Aonde uma história que realmente vale a pena. Exatamente. Não façam mais histórias como fizeram ali. Não se fazem mais histórias como fizeram no Shenmue, pronto. Então, é isso aí, Márcio. É isso aí. Beleza. É a dica pra todo mundo jogar, porque vale a pena. Beleza. Eduardo, por favor, as suas considerações finais aí, que não é à toa que elas são muito relevantes, por isso a gente te trouxe aqui. Pro bem ou pro mal, né? Espero que pro bem, porque se for por mal, né, alguém vai ser desconectado, quer dizer, sei lá. Vamos esperar. Eduardo, por favor. Então, cara, é como eu disse a princípio, o jogo não tinha me chamado a atenção. Saca? Eu fiquei curioso em saber como que é o jogo por causa do hype de vocês em cima do jogo, entendeu? Uhum. Todo mundo que jogou de fato fala muito bem do jogo, elogia muito e tudo, mas eu nunca senti que era o tipo de jogo que eu particularmente gostaria de jogar, entendeu? Por questões de gosto mesmo. Mas eu fiquei muito curioso em ver esses detalhes que vocês falaram, essas inovações do game e tudo. Ele realmente parece ser um game diferente da onda de games que surgiram até depois dele também. A impressão que eu tinha caiu, que eu imaginava ele meio que precursor de GTA, assim, um jogo meio... Não, cara. Isso. Missãozinha, não sei o que, você vai ali, fica fazendo as missãozinhas secundárias pra fazer a principal. Não, esse negocinho não, assim e tal. Não. Então, esse era o meu maior preconceito. Era o que mais me afastava de pegar pra jogar, porque eu imaginava que o jogo era isso. Então, como isso caiu por terra, eu já fiquei bem curioso. Inclusive, veículos, os únicos veículos que a gente usa durante o jogo, livremente a gente só usa a empilhadeira. O outro veículo a gente usa só que faz parte do enredo, que é o ônibus, né? Que ele vai sozinho de ônibus. E a moto. E a moto, que a gente, em uma só, a gente pega emprestada a moto, em uma partida só em um evento que a gente usa. O resto é tudo a pé. A cidade todinha a pé. Isso porque ele não tem idade pra dirigir. eu esqueci de falar, Edu, que as cidades são reais, tá? As cidades do jogo são reais, tá? A cidade do jogo é real, exatamente. Inclusive hoje ela é ponto turístico lá no Japão, pros fãs. Foram tirado fotos pra pegar o jeito que a cidade era, do jeito que era na época. Isso. Hoje, inclusive, muitas pessoas têm vídeos, tu procurar na internet, vários vídeos da cidade. Igualzinho o jogo. E como ela tá hoje, pouca diferença, assim, o resto manteve, assim, inclusive. Então, é bem interessante. Então vocês estão dizendo que o Shenmue que inspirou a Ubisoft a fazer os cenários de Assassin's Creed, tipo, realistas. Aí já não sei. Olha, se a ideia surgiu daí, eu não sei, mas que lá eles realmente recriaram a cidade, isso é. E eles recriaram a cidade na época, como era na época. Exatamente. Exatamente. Interessante. Então, concluído. Então, cara, a minha visão sobre o jogo agora já tá um pouco mais positiva. Não me motivou a comprar um Dreamcast pra comprar o jogo pra jogar, pra testar, não. Mas tem um emulador, você sabe disso, né? Mas já rendeu curiosidade suficiente pra procurar um emulador aqui pra ver como que é o jogo, pra ter uma opinião sobre o jogo mesmo em si. Foi positivo, então, me fez andar. Olha aí, olha aí. Salvamos uma alma aí. porque tu tava, né, condenado aí pro inferno dos gamers pagões aí. Pois é, cara, né, talvez isso tenha influenciado um pouco também, né, não sei. Essas ameaças obscuras assim, hein. Ritual pós-game, sabe? Não sei. Nós prometemos muitos, muitos gameplays aqui nesse cast. Já prometemos diversos, até hoje a gente cumpriu um só, que foi do Mega Man X daí, né? Não adianta procurar, pessoal, porque só quem assistiu ao vivo, assistiu, quem não assistiu não vai assistir mais. Você sabe por que ele apagou, perdeu, né? Um penoso jogando. Não, não apaguei, cara. Ele simplesmente não salvou. Eu não sei por que ele não salvou o vídeo, cara. Muito legal, cara. A desculpa. Olha a desculpa de penoso. Mas, se possível, vamos fazer um gameplay com o Eduardo jogando Shenmue. Que aí sim, hein? Tá aí, interessante. Olha aí. Então, pessoal, vamos para as despedidas. Nilson? Rapaz, não tem muito o que falar, não, velho. Tchau. Vamos jogar Shenmue. Eduardo? É isso aí, galera. Valeu demais pelo convite. Foi um prazer aí ter sido apresentado esse game que me deixou curioso aí, me motivou a pesquisar um emulador de Dreamcast, fazer o teste e testar o game. Teve muito bom. Depois eu volto pra dizer minhas opiniões aí sobre o jogo. Tá certo. E, cara, quem quiser acompanhar aí também, dá uma curtida lá no www.level.com.br, né, Level com dois L's lá no começo, que tem lá bastante conteúdo também sobre games, sobre séries, sobre outras curiosidades aí bem nerds. E tem o nosso canal no YouTube, né, o youtube.com/leveloficial, com dois L's lá. É isso aí, galera. Valeu. Certo, Eduardo. Obrigado. Márcio, primeiramente eu gostaria de te agradecer aí por ter aceitado o convite aí pra gravar esse cast com a gente sobre Shenmue. Como nós nos conhecemos já há muito tempo, eu sabia que tu gostava bastante e não, eu com certeza não poderia fazer esse cast se tu não estivesse presente, cara. Não, nada com questão de agregar conteúdo e coisa e tal, mas simplesmente porque eu sei que tu é um apaixonado por este jogo aí. Ok? Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Gostaria de agradecer ao Neilson, o Edu, né, pela honra de estar aí com vocês, que já gravaram tanto. E eu aqui, né, tô na minha primeira vez, ainda meio perdido. E quando precisar, né, eu peço desculpas também, porque eu não fui capaz de agregar tanto conhecimento, graças à minha falta de memória, né, quanto a uma coisa que aconteceu, né, uns 15 anos atrás, mas tudo bem. Eu vou também procurar um emulador e vou jogar outra vez pra lembrar. Aí eu coloco meus comentários junto com o Edu quando ele jogar. Faz parte, cara. Quem nasce antes de Cristo é isso aí. Não, a memória mas, Márcio, depois dos... Tá bom. Mas depois dos 30 é assim mesmo, cara. Começa a ficar assim mesmo, é osso mesmo. Eu já acho um milagre conseguir me lembrar que um dia na minha vida eu joguei Atari. Eita! De acordo com o Neilson, era bom até esquecer, né, Neilson? A minha tendinite, né, presente, gostaria de eu não ter tido essa experiência, porque tinha um joguinho lá com era tipo Olimpíadas e coisa que tu tinha que bater no controle, e ele machucava um pouco a mão, né, então né? Mas essas coisas de memória e tal, a parte, eu agradeço vocês pela oportunidade, por expor um jogo que eu gostei tanto e pelos comentários de vocês e pela minha presença e blá blá blá blá, blá. Então, muito obrigado. Outras que não sou muito bom nisso, mas né. Faz parte. Tá faz certo. Parte. Então tá, muito obrigado aí. Pessoal, muito obrigado pra quem nos ouviu. E deixa seu comentário no site, comente lá o que você achou, se você jogou Shenmue, gostou, não gostou, se vai jogar, se tem mais alguma curiosidade, se a gente falou alguma merda aqui, corrija-nos, por favor. Não tem problema nenhum, só mandar. Pra você que nunca comenta, só escuta, vai lá no site, dá uma comentada, tem opção lá pra comentar pelo Facebook, tem opção pra comentar pelo Discos, lá você pode mandar e-mail. Ô Marcos. Não quer entrar na tua tela de e-mail pra abrir, tem lá o formulário, é só digitar teu e-mail, teu nome ali e mandar mensagem. Se fosse o Zeldinho HD, botar aí comentário lá. Né? Mas sabe o que eu tive pensando ultimamente, cara? Eu acho que o pessoal que ouve a gente é um pessoal muito old school, saca? Sim. Então é um pessoal mesmo. Que Facebook, e-mail, esses negócios é muito coisa muito nova. É meio que igual Spider, saca? Eles são meio... não gostam muito dessas coisas, não. Às vezes o pessoal quer uma caixa postal nossa pra mandar alguma coisa pra nós, tá ligado? Sei lá, às vezes será? A gente ganha aí, ó, uma camisa, um jogo, um filme. Mas tem Patreon, os caras não dão $1, cara. Mas é porque Patreon é coisa muito nova, tá ligado? É coisa de coisa social e tudo. O cara ir lá no correio, entendeu? Velho, coisa velha mesmo lá, postar o negócio com carimbim, pagar tá, postagem. Tá, então peraí, então tu tá me dizendo que se eu deixar lá um endereço, um CEP, um endereço lá... eu vou receber cartas, é isso? É possível que sim, cara. É possível que sim. Tá bom. Eu acredito que sim. Olha aí. Então... se quiser me enviar um Dreamcast, eu aceito. Uai, né? Eu também não recuso, não. Ok. Então, pessoal, muito obrigado aí. Fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários. E até a próxima viagem no tempo. Tchau! Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. E aí pessoal, aqui é o Team Blue. Bom, mais uma vez nós não vamos ter a leitura de e-mails no episódio, mas me perguntam alguns ouvintes, Team Blue, por que não temos a leitura de e-mail nos episódios? Bom gente, é pelo simples fato de que Quanto maior o episódio, maior o arquivo MP3 e maior o download que vocês têm que fazer e maior é o espaço que a gente ocupa dentro do servidor. A gente tem o episódio MP3 e o episódio zipado. Então, como a gente tinha feito um Patreon lá para poder aumentar o servidor, pegar um servidor melhor, mas a gente não teve arrecadações, então essa é a maneira que a gente conseguiu para economizar espaço. A gente bota os e-mails separados, já que a maioria é muito longa, são muitos comentários, a gente lê tudo. Então, para não deixar nada de fora, a gente deixa um link no post para quem quiser ouvir, ok? Então, eu vou ler aqui o nome das pessoas que foram lidos os comentários e os e-mails. A gente leu o comentário do Darley Santos, do Christian Ho, do Victor Urubatan, do Richelle Ítalo, do Ricardo Shima e e-mails do Thiago Ramos Melo e do Fábio Murakami, ok? Todos esses e-mails e comentários estão direto lá no link no SoundCloud. Basta clicar ali e você vai ouvir diretamente. Certo, pessoal? Muito obrigado e até mais. Off Topic. Bom, galera, eu vou indo nessa. Tô botando pra exportar aqui, já tava exportando. Beleza. Bota pra me envia hoje. Pra depois que exportar, eu vou enviar, porque eu vou tomar banho. Beleza. E tchau, Gaí. Boa noite pra vocês. Tchau, Márcio. Tchau, tchau, Edu. Tchau, Nilson. Valeu, Nilson. Valeu. Falou, Marcos. Até mais. Tchau, até mais. Abraço. Edu, se quiser, tá liberado também. Cara, não, eu tô de boa aqui. A menos que minha presença seja, tipo, sai logo. Sabe como é que é? Dois gaúchos, um de Pelotas. Pois não, é, eu imaginei, não, cara. É por isso que eu quis ficar. Entendeu? Porque você é testemunha, né? Não, é não, porque eu quero participar. Gosta, cara, é por isso. Aproveitar que o Rodrigo não tá aqui, vocês dois estão aí, entendeu? Aí. Sabe o que rola com vocês aí? Eu não tenho conhecimento, sabe? Vocês, ele e o Rodrigo, eu não, cara, eu não tenho nada com isso. Não sei, eu sou muito novo nisso. Não, mas eu me caguei rindo da zoeira lá do Vitor, do Léo. Que o pessoal da empresa veio bater em mim pra ver se eu tava passando bem. Que eu tava rindo alto dentro da fábrica, gritando praticamente, sabe? Dando gargalhada alta, assim. Os caras vieram ver se tava tudo bem comigo. Caralho. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.